4 de sábado 4101. Guardião 01, prossiga. Decolou do Hospital do Subúrbio, aproando a rotatória para retorno a Salvador. Momento radial 313, afastado 8.6 milhas. Gente, hoje aproando a rotatória, informe na rotatória. Informará. 3560, até pode prosseguir direto para 2000. 30, 20, 10. TAP desce via para 2000 pés, ajuste no 009. Informe localizador, tá 3560. Chamando o lock, hein, TAP, intercepta via 3560. Direita 21 Norte, Sol. Torre Salvador, boa noite, passageiro 2224, passa o Simbra, trem embaixo. Boa noite, aguarde autorização de pouso, passageiro 2224. Aguardando. Bruno 776, Bruno Alfa, se escuta. 20 no 776, táxi via Alfa, é partente da táxi Veiki. Alfa, 776. Passaredo 2224, autorizado pouso 070 graus, 139. 70 por 13, livre o pouso, passarinho. TAM 3197 é autorizado alinhar e manter. Alinha e mantém TAM 3197. Uno 776, táxi via Alfa Kilo e Pátio 3, Portão 1. Alfa Kilo, Pátio 3 pro Uno, Uno 776. Passaredo 2224 no solo 24. Libere a direita, solo 121, decimal 9. Libere a 19. Controle o guardião 01 na entrada visual com o cabo. Guardião 01, chame a torre, 1186. 186, chamará. Colar 070 graus, 129. Telenária decolada, 3197. Solo Salvador, boa noite. Passaredo 2224, de França, escuta. Solo noite, 2224, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Alfa Kilo para o pátio 3, 2223. Para ingresso no pátio principal. Gente, reporta antes do ingresso principal, 2224. Aproximação para o pátio do Graé, chame a 2 milhas. Chamará 2 milhas, fora Guardião 01. Complete aproximação, chame a torre 1186, 3560. 186, graça, até daqui a pouco. Salvador, 1884, né? 1184, continua a descida para 2000 pés, 1009, a sua identificação. Identificou, desce 2009, 1884. Alô 884, sob vetor, curva esquerda, vai na proa 055, em descida para 2000 pés, informe localizador. Que esquerda 055, limite localizador, com 884, descendo 2000 pés. Na 055, está autorizado o ILS. Que 055, ILS, a proa de duna, com 884. Proa de duna. Que só posso autorizar essa vetoração. Gente, 884, 055 de proa. Afirmativo, forte estabilizado. Contra. Controle TAM 3197. 3197, contato radar, na decolagem, vigilância, voe na proa de Leda. Direita, direto a Leda, 3197. Gentileza, corre em rota? Aqui está indicado 1-4, porém, chegando lá, siga a sinalização. Gente, grato, 224, ataque de parte principal, remota. Helicóptero pousando no pátio ao lado da cabeceira 1-7. Graça 3560. Helicóptero de autorização, 211 está tá respondendo? Autorização nessa frequência. É o que, né, escutar. Gente, está autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Saída da EO, Leda, Bidev. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-1-9, decimal 8, aciona 5-0-2-2, coteja. TAM-3-603, autorizado Guarulhos, nível 340, Dael Leda Bidev, Diapel 50. Decola 10, curva direita, 5022, o transponder 198, controle, tá, 3603. Protejamento correto, chama para pushback, sonamento. Contrato, 3603. 070 degrees, 12 knots. Obrigado. Acionamento do 940, portão 5. Pode chamar o táxi. Autorizado, chamará 940. Paulo Salvador, TAP 3603, no ZEP, pronto para completar o estacionamento. Autorizado, chama para o táxi, 3603. Chama para o táxi, 3603. Está 3560. Boa noite, 3560, táxi via Alfa e Kilo, ingressa no pátio 3 e mantém posição. Alfa e Kilo e pátio 3, mantém, 3560. TAM 3197, estação no 60, chama em Recife na frequência 133.25. Confirmando a frequência Recife, 133? 25. 3325, ok. 940, 188 a bordo, confirmo 4 horas e 20 188 a bordo, altímetro no 009, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera torre 1986, bom voo. Juliette Alfa, 126, obrigado, bom voo. TAM 3560, táxi em frente, observando o banho da Gol saindo no táxi, mantém a posição antes do pátio principal. Mantém a posição antes do pátio principal, 3560. Alô, Salvador, boa noite, é o Papa Romeu Serra, Hotel Charlie. Serra, Hotel Charlie, prossiga. Autorização São Paulo, Congonhas, nível 430. Gente, informa o pátio. Estamos no pátio 3. Te aguarde cópia. Alô, Salvador, TAM 3603, 171 a bordo, 435 autonomia, alternando a Galeão, pronto para o ataque. Gente, 171 a bordo, altímetro no 009, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 1986, bom voo. Aqui via Juliette Alfa, ponto de espera, 186, graça boa. Douglas Salvador. Oh, Mato 40, Mantiquera da 1-0, tá pronto. Autorizado decolar 080 graus ou no 1 nosso, voo no 940. Autorizado decolar 080 para o voo Mato 40. Zero, táxi via parte 3, parte principal, portão número 9. Parte 3, parte principal, portão 9, já 3, mais alto. Cinco 070, boa noite, identifique, desça para 2000 pés, direto Duna, 1009 no altímetro, reporte localizador. Direto Duna, descendo para 2000 pés, 1009, 1009 no ajuste. CHG, ok? Aguarde. Tá ok, muito obrigado. Cheque Raposo, repórter estabilizado com 884. Não tem ponto de espera. Mantém. Decolou 38, chame o controle, boa noite. 940, boa. Estabilizado com 884. Passando externo, complete a aproximação, torre 118.612. 18.6, obrigado, pegar 184. Torre Salvador, boa noite, 884, passou externo estabilizado. O 940. 940, boa noite, contato Renan Decolagem, prossiga conforme autorizado. 940. Confirma o número de pouso 4070 azul. Agora, pouso eu não tenho condição de informar. Agora para a aproximação, ele é só agora o número 1. Muito obrigado. A 10 com curva esquerda, 198-5037. Posicionamento correto, chama para o pushback acionamento. Chamarei, obrigado. Confira o vento por 1884. 070 graus, 139. Pegaram, 84. solo Salvador Serra Hotel Charlie. Aguarde. Boa tarde, Charlie. Autorizado a linha de manter. A linha manter, então, 3603. Zoro Gol no 613. Hotel Charlie, já obtivemos os dados da sua rota com centro, aguarde para a cópia. Muito grato, você escuta para a cópia. No 613, prossiga. Boa noite, autorização 360, começar o Romeu. Sente saída prevista Gole, transição ao fito número 2 para a cópia. Sente a segunda, pode repetir a subida prevista? Gole, transição ao fito. Gole ao fito, obrigado. Charlie, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, Serra Hotel Charlie. Do Congonhas, nível 430, via Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após DCT Trive, DCT Papa Índia Romeu. Saída Dael, Leda, Vride. Decola da 10 curva direita, controle 119.8, aciona 5034, coteja. Autorizado São Paulo 430, Upper Zulu 16, BHZ, DCT Trive, DCT PIR. Subida pela 10 Adael, primeira curva direita, transição Leda após bridge, transponder 5034, controle 119.8. Protejamento correto, chama para acionamento. Chamará para acionar a Serra Hotel Charlie, muito grato. Solo com 884, ligou a pista, boa noite. Boa noite, 884, táxi via Alfa, repartente da táxi foi Kilo. Alfa, repartente da Kilo com 884. Tô no 613, pronto para a cópia. Siga. Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, saída Gole, transição Ovito. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5023, coteja. Do 360, Upper Zulu 17, Gole Ovito, pistão 0, curva direita, 109.8, 5023. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Chamaremos, estamos na 01. Decolou os 44, chama o controle, boa noite. Controle, 198, grado boa, tá 3603. Pátio Kilo, pátio, chama para ingresso, pátio principal, 1884. Controle, Salvador, boa noite, tá 3603. 3603, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, boa noite. Prossegue 340 nível, Dael Líder, tá 3603. 3603, correto. Gol 1940, passa nível 160, chama Recife, na frequência 13325, boa noite. Recife 3325, boa, gol 940 até. Até a próxima. Controle Salvador, boa noite, o Condor 23, uma informação, Romeu. Condor 23, acima identificação, direto mar e desça para 4000 pés, ajustado 1009, Condor 23. 4000 na proa de mar e 1009 ajuste, Condor 23. Obrigado. ground, on top from Condor 077. 077, go ahead. Can you tell us which departure we may expect, please? We just got your flight plan. Recife Center is still filling in the route information. Stand by. We should have it in 2-3 minutes. Obrigado. Mantendo a posição, aguardando o balizamento, ok? Ciente. Vitor, prepare chegada na mão, boa noite, vigilância, identifique, reporte para descida, Vitor. Controle de Salvador, web 5723, passa 240. Em descida 170, projetado. Ok, 5723 da web, essa identificação. Boa noite. Desce e mantenha 060. 060, 5723. Batango Romeu Golf Vitor, ciente. Desce e mantenha 4.000 pés. Chegada Aman, ajustado no 009. Romeu Golf Vitor. Gente, azul 4070, cruza a posição Duna, livre LF, pistão no zero, torre 118, meia dúzia, boa noite. 118, obrigado. Ô, Salvador, Xané 630. Torre azul 4070, no localizador cruzará o externo baixado de Chapada. Na escuta. Ok, quando posição onda, confirmo. Confirmo, onda para interceptar a chegada Mari, número 612 na sequência. Conhece essa posição, ok? Vamos inferir. É Oscar November Delta Alpha. Afirmo. Está agora no Celsimuth 085, 18 milhas. À sua direita. Ok, e essa posição faz parte de chegada, por gentileza? Chegada a Mari. Xané 610, vamos ver se eu desconheço a posição. Vetoração, curva direita para o 085. Nós já achamos a posição aqui na chegada Mari, ok? Pode seguir? Ok, seja então. Pro de Mari, o 6310. Procurando Pro de Onda, 6310.